ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou, não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor. Falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas. Das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave, eu posso ouvir. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor. Falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em